atrás, eu já peguei meu pai. Ela me viu, tô de Nike na paz. Joga esse bloco, impressiona essa paz. Ela prefere que eu fale no Sky. Eu nunca atraso, já peguei meu pai. Ela me viu, tô de Nike na paz. Joga esse bloco, impressiona essa paz. Ela prefere que eu fale no Sky. Fale no Sky. Essa mina só quer me perturbar. Para uma nave pra comprar no bar. Essa biscate só quer me tafar. Mina safada, só quer me dar. Ela vai sentar nesse parafá. Ela é do tipo Manique Minar. Veio de longe só pra me chupar. Também sentar. Se não conhece o meu mano, não vale. Meu mano não vale. Beijo não vale. Eu nunca durmo culpado na galho. Gravando é detalhe. Sabe que nós faz isso de verdade. Sete droga tipo sete pecado. Fala de nós porque não é recado. Acho que sei porque você recai. Tamo na bala, só fudendo o grupo. Puta safada, parece com a Susi. Cola no bloco, mergulho na pulse. Passo pro bro tipo no L.U. Ela só mama, nós nunca discute. Como a buceta igual como esse sushi. Bola de racha, não é bola de cult. Sola da sua, essa é minha atitude. Pego esse purple, já passo pro ninja. Pulso tá gordo, uma peça na cinta. Grupe comigo, maré gasolina. Sei que não me ama, mas quero que finge. Vida bandida é o que me motiva. E qualquer fita nós passa no visa. Cidade cinza, cuidado de pizza. Sangue de trapper na minha camisa. Se não conhece meu mano, não fale. Mano, não fale. Bitch, não fale. Eu nunca durmo culpado na galho. Culpado na galho. Gravando até tarde. Sabe quem não faz isso de verdade. Sete droga tipo sete pecado. Fala de nós porque não é recado. Acho que sei porque você recado. Eu nunca atraso, já peguei meu pai. Ela me viu, tô de Nike na paz. Joga esse bloco, impressiona essa paz. Ela prefere que eu fale no Sky. Eu nunca atraso, já peguei meu pai. Ela me viu, tô de Nike na paz. Joga esse bloco, impressiona essa paz. Ela prefere que eu fale no Sky.